Olá pessoal, vamos começar mais uma reflexão. Hoje, dia 10 de agosto do ano de 2016, e hoje o nosso tema será inveja entre médiuns ou ciúme entre médiuns. Assunto polêmico, delicado, problemático e, infelizmente, frequentemente comum. Antes, porém, convido você a conhecer o meu blog, o estudoespiritualista.org, onde eu também colocarei essas reflexões, caso você queira ouvir novamente. E também convido você a participar do grupo Ser Médium no Facebook. O grupo Ser Médium foi criado a partir de um pedido da própria espiritualidade para que eu viesse a ajudar os médiuns iniciantes. Aqueles que muitas vezes estão perdidos, estão com dúvidas, etc. É um grupo de perguntas e respostas. E também, todo sábado às 15 horas, tem transmissão ao vivo em vídeo. Então, procura lá Ser Médium e vem estudar com a gente. Bom, vamos imaginar um cenário hipotético. Eu vou narrando, você vai imaginando. Tanto faz se você frequenta um terreiro, um centro, uma casa esotérica. Conforme eu for descrevendo, você vai imaginando ao seu contexto, ok? Então, a nossa situação é a seguinte. Numa determinada casa religiosa, existe um médium que há 10 anos trabalha ali. E esse médium é reconhecido por todos por ter uma mediunidade excelente, exemplar. Aquilo que os guias daquele médium dizem, você pode escrever que está certo. Embora haja outros médiums na casa, mesmo esses médiums se esforçam para ser atendidos pelos guias desse médium mais velho, que está ali há 10 anos. Um belo dia, chega um rapaz novo na casa. As entidades desse médium dizem a esse rapaz que ele tem uma mediunidade muito bonita, que, se desenvolvida, pode fazer um bom trabalho no bem. E convida a que ele participe do desenvolvimento. Ele aceita, começa a desenvolver e, após alguns meses, ele começa a atender mediunicamente. Com o passar do tempo, as pessoas percebem que esse jovem tem uma mediunidade tão fantástica quanto aquele senhor que está ali há 10 anos. E aí aquela disputa, aquele corre-corre, aquele interesse de ser atendido pelos guias daquele senhor, passa a ser dividido com os guias daquele jovem rapaz. E as pessoas, assim, encontram mais uma fonte confiável, sem desmerecer os demais médiums. Mas, frequentemente, toda casa tem aquele que as pessoas disputam a atenção. Então, elas começam a ser atendidas também pelas entidades desse jovem rapaz e ficam muito felizes, né? Bom, nós teríamos que pensar que essa é uma casa abençoada, não é? Ter dois médiums nessa qualidade, a ponto das pessoas até disputarem o atendimento com aqueles guias, é sinal de que a casa vai fazer muita caridade. Vai atender muitas pessoas, vai auxiliar muita gente, certo? Ok. Mas, e se aquele médium antigo que está ali há 10 anos for um médium ciumento? Ou for um médium invejoso? Como fica a situação? Bom, se ele tem a inveja e o ciúme dentro de si, mas está consciente de que precisa melhorar essa imperfeição, ele vai empregar todos os esforços disponíveis para conseguir resolver este problema, certo? Mas e se ele não quiser? E se ele prazerosamente se acostumou a ser bajulado, a ver as pessoas disputarem os seus guias, e com isso ele se sente um médium mais poderoso da Terra? E a sua vaidade sofre um duro golpe. Agora ele não é mais o único. As pessoas também têm interesse em passar com o outro. Como fica? Então, vamos voltar desse cenário hipotético. Isso que eu descrevi para vocês, obviamente, uma reflexão que frequentemente a gente vê na prática. Eu vejo as pessoas comentarem sobre isso relativamente bastante. Não é uma coisa tão rara assim de acontecer. E aí nós voltamos àquilo que eu abordei na reflexão anterior. Anteriormente eu falei das casas. As casas que não se unem, as casas que trabalham isolada, às vezes tem dois centros, dois terreiros, duas casas, numa mesma rua, atendendo uma mesma comunidade, e elas não conversam, não planejam ações em conjuntas, cada um trabalha como se fosse um pequeno feudo, isolado de todo o resto. Da mesma forma, existem médiuns que não conseguem perceber que são elos de uma corrente maior. A corrente pode até começar na casa em que ele trabalha, mas ela se estende por todo o planeta. Ele não se vê assim. Ele se vê como uma estrela. E acostumado que está a se sentir estrela, ele não se sente bem sabendo que há outra na mesma casa, porque ali só há espaço para ele. E ao invés de somar esforços com outros médiuns, sejam eles do mesmo potencial que ele, ou com potencial inferior, ou mesmo potencial inferior, ele inicia uma disputa, esquecido de que na mediunidade a disputa, a briga, a luta é do médium consigo mesmo, não com o seu irmão. Nenhum médium deve empreender qualquer tipo de competição com outro médium, mas consigo próprio. Será que ele consegue vencer as suas imperfeições? Será que ele consegue se tornar uma pessoa melhor? Um amigo melhor? Um pai melhor? Um irmão melhor? Um filho melhor? Essa é a disputa do médium. Não é com outro. Não é competição para ver quem tem mais mediunidade e quem tem menos. Isso é tolice. Isso tem feito médiuns de grande potencial serem reduzidos a frangalhos de vaidade. E toda vaidade cai, toda animosidade cai, toda falsidade uma hora é exposta, não adianta esconder. Então, não raro, quando essa situação acontece dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro, dentro de uma casa esotérica, o que que acontece? O médium invejoso, o médium enciumado, ele começa a causar problemas com aquele que ele elegeu como seu inimigo e não como seu companheiro de jornada. Então ele difama, ele fofoca, ele faz intriga, ele caça confusão, ele trata mal, até que o rapaz não venha aguentar e peça então para se afastar daquela casa. E isso deixa o médium mais velho completamente enevado. Ele se sente um rei, porque ele volta novamente a ser aquela estrela daquela casa, sem nenhum concorrente à sua vista. Isso é a mais baixa, mais tola e perversa compreensão que se pode ter de mediunidade. O médium que pensa isso, o médium que faz isso, o médium que sente isso é um tolo, que cedo ou tarde será destruído pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria vaidade. A sua máscara irá cair e as pessoas notarão a sua fragilidade interna, frequentemente travestida de agressão ou de exibicionismo sem qualquer razão. Afinal de contas, o médium é como um espelho. A imagem refletida é a do guia, não é a dele. É uma doce ilusão se vangloriar por aquilo que os guias fazem. É como querer se iluminar com a luz do outro. E isso frequentemente não vai para frente. Então espero que esse áudio seja ouvido por alguém que ainda está em tempo de corrigir isso, se tem isso no seu coração. O Exu com quem eu trabalho tem uma história de vida completamente absurda. As pessoas com quem ele conversa sobre a vida dele ficam chocadas quando ele narra o que ele fez aqui na Terra. Mas ele frequentemente diz, sabe por que que eu posso falar assim tão abertamente sobre os meus erros? Porque eu já parei de ter medo deles. Eu os assumo porque isso eu fiz e é assim que eu vou melhorar. E enquanto vocês, ele fala pra gente, enquanto vocês fingirem quem vocês são, vocês não vão evoluir. É preciso assumir para então conseguir trabalhar e modificar. A mediunidade não é santidade. Mediunidade às vezes vem em espíritos com moral muito inferior, mas ela vem como oportunidade de elevação, como oportunidade de corrigir erros, como oportunidade de asfaltar a estrada da espiritualidade na Terra. Então todos nós que somos médiuns temos as nossas imperfeições, os nossos limites. E se você que está ouvindo esse áudio agora tem inveja do seu irmão de corrente, sente ciúme, aproveite essa reflexão e mude enquanto é tempo. Vai fazer terapia, vai buscar conselho dos guias, dá um jeito de melhorar isso para o seu próprio bem e da sua casa. Vou parando por aqui. Um abraço a todos.